Matheus Trincadinho. E agora você ouve as últimas dos famosos no Mundo Pop. Agora! No Mundo Pop, você descobre o que rola. O Red Hot Chili Peppers em breve se juntarão a uma pequena e prestigiosa lista. A de artistas que fizeram show na região das pirâmides, no Egito. O quarteto norte-americano irá se apresentar no Egito no próximo dia 15 de março e está tratando o evento com toda a pompa merecida, dizendo que história será feita no dia. O que rola, a gente conta no Mundo Pop. Tudo o que rola no Mundo Pop. Você ouve aqui. Só restou eu sentindo saudade. Não tô curtindo essa vibe. Vai bater a falta minha em você. Só que cê nem sabe. Terminar comigo é fácil. Ficar sem mim é fácil. Seu sorriso na sua foto é só marketing. Convenci ninguém. Não vem me falar que tá tudo bem. Não tá nada bem. Economiza o sofrimento, vai. Já tô te adiantando que saudade dói demais. Se achar que tá contente, vai. Essa é a melhor parte. Você tentando me esquecer e morrendo no quase. Economiza o sofrimento, vai. Já tô te adiantando que saudade dói demais. Se achar que dá contento, vai. Essa é a melhor parte. Você tentando me esquecer e morrendo. Jorge! Fase. Seu sorriso nessa foto é só marketing. Convenci ninguém. Não vem me falar que tá tudo bem. Não tá nada bem. Economiza o sofrimento, vai. Já tô te adiantando que saudade dói demais. Se achar que der conta, então vai. Essa é a melhor parte. Você tentando me esquecer e morrendo no quase. Economiza o sofrimento, vai. Já tô te adiantando que saudade dói demais. Se achar que dá conta, então vai. Essa é a melhor parte. Você tentando me esquecer e morrendo no quase. Economiza o sofrimento, vai. Já tô te adiantando que saudade dói demais. Essa é a melhor parte. Você tentando me esquecer e morrendo no quase. Morrendo no quase. Jorge Misturadão.